Fator de espera pronto, Gol 1074. Autorizado, 1074, linha e decolar 10, vento 120 graus, 5 nós. Além da cola, pista 1074. Jet 6701, desce para 2000 pés, ajuste no 04, reporte localizador. 2000 pés, no 04, reportará no LOC, Jet 6701. Accepting localizer, this is Argentina 1910, runway inside. Argentina 1910, complete. ILS approach and reduce to approach speed and tower 18.6. Approach speed 18.6. Muito obrigado, boa noite. Tower, good evening, Argentina 1910 on the localizer runway 10. Okay, roger, continue approach and send by for Lenny Cruz, Argentina 1910. Continue approach, send by Lenny Cruz, 1910. O 074 decola aos 40, controle 19 decimal 35. 935, boa noite. Argentina 1910, we are clear to land 1910. The wind is 130 degrees, 5 knots. Clear to land at 10, 1910. Salvador, muito boa noite, Gol 1074, passa 2000 na Gole Gonza. Boa noite, 1074, contato na decolagem, suba e mantenha nível 340, saída Gole. 340 na Gole, 1074. Salvador está 3178 no 05 pushback acionamento. Autorizado, chama o tanque. Livre, vai chamar. Argentina 1910 on the ground at 43. Taxi to the right and taxi Alpha and report to enter Juliet. Maintain this frequency. Aeroporto converte informação LS, sendo light, torre 18,6. 18,6, grato, bom trabalho. Bora 606, desça para 2000 pés, ajuste no 0,4, reporte localizador, VLS, sendo light. Ok, para 2000, solicita o RNAV, da hora 0. Da Argentina, 1,2,1,9,1,0. Torre, objeto 6701 no localizador, passar travado. Ciente 6701 no check train de pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Passar travado, livre pouso na 1-0, objeto 6701. Voo no 074, agora Recife, 128.8, alterna 1264. 1288, alterna 264, voo no 074, boa noite. Approaching Juliet, Argentina, 1910. Okay, observe the traffic going back in the intersection and then enter to the left to gate 11. Okay, we left the traffic bus and we go to gate number 11, Argentina, 1910. Affirmative. Now I think the way is already cleared. You're clear to enter. Okay, we enter Argentina 1910, thank you. Okay, gate 11. We go to gate 11, Argentina 1910, thank you very much. Thank you, Tom. Welcome. Solo 48, táxi à direita, Alfa e chame antes da Juliette. Liberando na Alfa, chamar antes da Juliette. Nossa frequência mesmo, senhor? Sim, ativo, mantém a frequência. Ciente, objeto 670. to gate number 9 for Argentina 1910, no? No, here for me it's signal 11. 11, here we have our marshal and he's telling us to go to gate number 9. Okay, for me it's marking 11. If the marshal is calling you to 9, it's up to you, okay? No, now they are changing. So, gate 11, thank you, sorry. Táxi Salvador, tá 3178, tá com 170 a bordo 170, 2:50 ao Terma Salvador de volta. Ciente, livre o táxi à direita até o ponto de espera na Charlie e chame pronto a decolagem. É, táxi direito até a Charlie, vai chamar pronto, 3178. Tô no 606. 106, continua a aproximação, aposto tem checado, final pistão, 1-0. Passará. Autorizado, entrada esquerda, portão 4. Esquerda, portão 04, repete 6701. Grato, bom trabalho a todos. Seguimento. Está autorizado o pouso, pista 1-0, vento de 1-60 graus, 6-12 a nós, voo 606. Sempre vi pouso mesmo. Ciente, mantém a posição. Aliás, manter pistão 0. mantenho no 0, tá 3, 1, 7, 8. É solo 53, livrando à direita. Táxi Alfa e Juliette, portão 8, na minha escuta. Alfa Juliette 8, na escuta, o mesmo. Livre decolagem, Ventuno 50 graus, meia dúzia mais. Livre decolagem, 31, 78, CBS. Decola 56, controle 19, decimal 35. 935, boa noite, até logo. Salvador, boa noite, tá 3178, decolou 1800 para 330. Boa noite, 3178, vigilância, sobe a 330, sai da PUCA. 330, PUCA, 3178. Controle Salvador, boa noite, bom 805, informação Bravo. 805, desce para o 050, chegada Mari. 050, Mari, 805. Um 805 autoriza o RNAV da pista 190. Após etapa, voo e servido 366, desça para 2500, 1014, ajuste. Após etapa, voo 366, desce para 2500, ajuste 1014, com 805. 28, Recife, 12685, alterna 12545. 12685, alternado. Alternado 12545. Boa noite, até a volta.